LSK demais. E aí, amor? Bem? Como você tá? Vou te falar que por enquanto tá osso. Tá tendo não. Tá osso. Vai clarear. E a vida é feita pra quem sabe amar. Então volta pra cá, vê se esquece do passado e vem pro meu sofá. Debaixo do edredom, peguei uns filmes bons. Fiz esse rap pra você, então aumenta o som. Nem vou te prometer as regalias. Não. Rolezinho no shopping todo dia. Não. A joia vão ser só bijuteria. Não. Mas vem colar a tua mão na minha, pra você perceber que eu faço valer tudo acontecer, o amor florescer. Vem me entorpecer, pleno anoitecer. Você não vai esquecer, você não vai esquecer. O amor hoje em dia tá em falta. Tem coisas que a grana já não paga. Sei que vários já tão frio, outros casal nem tenta. Mas nosso caso ainda é quente, tipo anos 80. Imagina nós de Audi ou Citroën, desfrutando a vida com a G100. Essa mina é zica, é zica, é zica. Imagina nós de Audi ou Citroën, desfrutando a vida com a G100. Essa mina é zica, é zica, é zica. Foi amor à primeira vista, desse jeito. A brisa no olhar já causava mó efeito. E eu pensando, mano, o que eu vou dizer agora? Tá legal a festa, mas vamos lá pra fora. Talvez esse meu jeito te assusta, pô. Naipe de vagabundo que ofusca, mas não. Tô na missão, fazendo um som, trampando igual um louco, buscando a direção. Mó naipe de gata com a mão no cabelo. Pro resto das mina, ela é pesadelo. Nem liga pro que vão dizer de nós. Tudo fica claro quando estamos a sós. Apague a luz do quarto que agora é nossa vez. Vamos brindar a noite como cê nunca fez. No elo envolvente que nasce um casal. Teu corpo no meu, um encontro fatal. Imagina nós de Audi ou Citroën, desfrutando a vida com a G100. Essa mina é zica, é zica, é zica. Imagina nós de Audi ou Citroën, desfrutando a vida com a G100. Essa mina é zica, é zica, é zica. Ela é zica demais. E ela é zica demais. Imagino quantos boys sempre correram atrás. No WhatsApp te chamando pra sair. Cê foi mó guerreira, aguentou, ficou aqui. Eu sem nenhum no bolso, era deprimente. Não tinha Mac, Burger King, só rolava os misto quente. Mesmo assim, segurou na situação. Cê lembra aquela vez, me emprestou até pro busão. Prometo o amor, meus rap um dia vai virar. Vamos desfrutar, primeira classe rumo Europa. Vou te levar pro chazinho Amsterdã, Madrid, Paris, vai tudo pro Instagram. Clique, clique, essa daqui é a Torre Eiffel. É o fim do sofrimento, agora tem motel. Enquanto não clareia, amor, nem pega nada. Vou te pagar um sorvetinho de quebrada. Imagina nós de Audi ou Citroën, desfrutando a vida com a G100. Essa mina é zica, é zica, é zica. Imagina nós de Audi ou Citroën, desfrutando a vida com a G100. Essa mina é zica, é zica, é zica. É zica demais. Imagina nós de Audi ou Citroën, desfrutando a vida com a G100. Essa mina é zica, é zica, é zica. É zica demais. Imagina nós de Audi ou Citroën, desfrutando a vida com a G100. Essa mina é zica, é zica, é zica. É zica demais.